Pô, mano, 8 horas e o Sandro não chegou ainda, mano. Ih, mano, daqui a pouco ele tá aí, mano. Tá embaçado, mano. Ô, oh, nós já fizemos a pegada, o irmão ficou de trazer a base aí, mano. Tem que sair isso hoje, meu. Deve ser, irmão. Isso é hora, Henrique. Beleza, irmão. Tava falando de você aqui, ó, mano. Trouxe a Heloísa aí pra acrescentar com a gente. Beleza, Heloísa. Beleza, seja bem-vindo. Aí, irmão, isso aqui é o Fábio Santos. Ô, Fábio, beleza? Isso, Fábio. Nós aí, tocar uma guitarra aí pra ajudar nós aí. Firmeza. Ô, Doc, eu trouxe o CD, a base, hein. Ficou louco, hein. Coloca aí pra gente ouvir. Vamos ouvir. Opa, vamos colocar agora. Beleza. Ô, Sandro, você trouxe a base sem... Trouxe o CD sem base, mano? Ô, oh, não sei. Ih, não. Acabou a força, irmão. Ô, misericórdia. Acabou a força, mano. Mano, esse negócio tá embaçado, ó, mano. Esse negócio tá embaçado. Sempre que a gente vai fazer essa pegada aí, esse som... Você tem razão, mano. Ô, mano, um falta, outro liga. Ô, mano, tá chovendo. Hoje acaba a energia, ô, misericórdia, mano. Isso aí tá me lembrando uma passagem da Bíblia, mano. Qual? Ô, mano, quando Jesus tá trocando ideia lá, quando tá falando com um jovem rico, mano. Ele pega e fala desse jeito assim, ó. O jovem rico chama Jesus de bom e ele fala assim: por que me chamas de bom? Se só há um bom. Bom é Deus. Pode crer. Porra, né? E aí, Henrique? Verdade. Deus é bom com você? Sim, ó, meu. Deus me tirou do caminho da perdição e colocou no caminho da salvação. Como ele é bom, mano. Pode crer, mano. Deus é bom porque sua misericórdia dura para sempre. Foi ele que nos reuniu aí, até hoje tem nos ajudado. Pode crer. Pô, mano, mesmo com as nossas falhas, mano, Deus sempre tá com nós aí, nos ajudando aí. E aí, Sandrão? Por que Deus é bom? Ô, oh, mano, Deus é bom. Aí, a luz voltou. Deus é bom porque a luz voltou. Ô, Deus, a gente vai fazer ele essa é a luz, base, hein, mano? Deus, mano. Vamos beleza. Pôr a base aí, pá. De Deus, diga a base aí. Beleza, cara, eu tenho um lance certinho aqui que eu acho que vai ficar legal na música de vocês. Vocês não querem dar escutar legal, antes, não, tal? Toca aí, Fabio, pra gente ver. Pô, da hora, hein? Tá ficando aí. É de Deus, hein? Ficando diferente a parada, hein? Pô, vai combinar, hein? Vai ficar legal, show, hein? É mais ou menos assim, Sandrão? Vem pra acrescentar, hein, Fábio? Amém. Hoje vai sair isso aí. Firmeza. O que vocês acharam? Jesus. Firmeza, mano. É, beleza, legal, acho que vai, né? Mano, vamos soltar aí, porque isso aí, ó, é de Sou Deus, bom, mano. Vamos ver junto com a base aí como que fica aí, com a voz da Heloísa aí, vai. A energia tudo, acabou, hein? A energia acabou só pra chegar mesmo. Tem que ver, vai. É isso mesmo. Firmeza.